menino de 11 anos, que mora em Santa Cruz, Rio de Janeiro, estava dentro de uma topique, juntamente com o pai, com a mãe e com seu tio. E eles estavam atravessando a ponte Rio-Niterói. Era sábado de madrugada. Tudo corria bem. Aquela ponte é muito tranquila. Mas, de repente, o inesperado aconteceu. Um veículo Honda Civic, dirigido por um moço de 22 anos, bate na traseira da topique. E o choque é tão forte, tão violento, que Alexandro é projetado pelo vidro traseiro da van. Arrebenta o vidro, o seu corpo voa pela janela e ele cai nas águas da Baía de Guanabara. Caiu da ponte Rio-Niterói, uma altura de 40 metros. Como ainda era madrugada, o pai de Alex ficou desesperado. Cadê meu filho? A mãe também. O tio, que estava dirigindo a topique, ele nem se preocupou com a batida. Cadê meu sobrinho? E o sobrinho tinha desaparecido, voado pela janela traseira, arremessado de uma altura equivalente a 11 andares. E lá embaixo, tudo escuro. Meu filho, meu filho, meu filho! Um desespero total. E o menino? Cadê o menino? Agora, veja o que aconteceu. Isto foi inclusive noticiado no jornal O Globo, de onde eu recolhi o fato para te contar. Veja só. Quando Alex caiu, foi arremessado, ele não sabia nadar. Ele disse depois de salvo: só senti muito vento no rosto. Quando vi, já estava bebendo água e me batendo para não me afogar. Eu não sei nadar. Fiquei muito nervoso. Eu me agarrei numa coisa que estava boiando e gritei muito. Só que ele gritava, e naquela altura e naquela escuridão, ninguém via ou ouvia. E os pais desesperados, o tio desesperado, todo mundo ali na beira da ponte. Onde foi parar o Alexandro? E ele lá desesperado, agarrado numa coisa que ele nem sabia o que era, sem saber nadar. E aquela coisa era uma boia. Uma boia de sinalização. E foi flutuando e arrastando o menino no meio da escuridão. E o Alex, agarrado naquela boia, foi sendo arrastado, arrastado na direção da ilha de Mocanguê. E ele viu, de repente, um vulto escuro enorme na frente dele. Nem sabia o que era, mas ele se agarrou ali. E aquilo era um submarino. E ele ficou gritando por socorro, mas não tinha ninguém do lado de fora e ninguém estava ouvindo. E ele ficou pendurado naquele lugar, até que marinheiros da base naval escutaram os gritos e socorreram o Alexandro, que foi recolhido com vida. E o menino não tinha nenhuma fratura, apenas alguns arranhões. E ele dizia: eu não sei nadar, eu fiquei muito nervoso, mas Jesus me salvou. E Jesus entrou na história através da boca de Alexandro, porque ele foi criado no Evangelho. Seu pai, Reginaldo, é evangélico, eles pertencem à Igreja Metodista de Santa Cruz, e ele estava dando testemunho de que um milagre aconteceu. Mas será que isto era um milagre somente para o Alexandro e para os seus pais? Vamos ver agora a opinião de pessoas que não são da igreja e que acompanharam esta história. O jornal O Globo noticiou o seguinte. Surpresa, a pediatra Flávia Jacuá explicou que quedas como essa podem provocar traumatismo craniano, fraturas de costelas, de braços e pernas e lesões nos órgãos internos. E a pediatra, a médica, disse: é como se ele tivesse caído de um prédio de 11 andares. O espelho d'água age como se fosse o chão e amortece muito pouco o choque. Então, na opinião da médica, Há um milagre aí. Há uma coisa inexplicável, porque milagre é aquilo que não pode ser explicado. Mas o jornal O Globo foi ouvir também o físico Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, um cientista. E o físico fez os cálculos. A altura que ele caiu, a velocidade que ele caiu, e o físico Ronaldo Rogério de Freitas Mourão também não viu qualquer explicação para este menino estar vivo. Porque, segundo seus cálculos, o menino caiu a uma velocidade média de 32,4 km por hora e afundou 5 metros ao se chocar com a água. Um menino que não sabe nadar. Cai numa escuridão dessa, afunda 5 metros na água e ele agarra a boia. E essa boia é arrastada na direção do submarino. Quem é que moveu essa boia que tem por obrigação ficar parada no mesmo lugar para sinalizar os barcos que passam? Eu sei a resposta. Você sabe. O médico não sabe, o cientista não sabe, o jornalista também não. Mas aqui está a resposta do Alexandro e o testemunho dos seus pais. Na boca de Alex, a explicação verdadeira. Jesus Cristo me salvou.